Eu quero pão da vida, eu quero água viva, correndo no meu ser, pra eu poder viver. Eu quero a tua paz, eu quero teu viver. Eu quero a alegria que me dá poder. Eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais, por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais, eu quero mais de ti, Jesus. Senhor, eu quero mais, por mais que esteja cheio. Senhor, eu quero mais. Dá-me teu espírito, venha controlar-me. Toma minha vida e usa-me em tuas mãos. Toma minha vida e usa-me em tuas mãos, Senhor. Eu quero mais de ti, Jesus.